não foi passado para o consumidor. Um abraço, Reginaldo, aqui de Periperi. Valeu, seu Reginaldo. É, o preço de combustível está muito confuso, né? Muito confuso o preço de combustível. É, e hoje, agora, quanto deveria custar um litro de gasolina para você? Três? O Dali disse, para quanto? Quase quatro, até R$4? Né? E para você, jovem? 3,5? 3,50? Pronto, tá aí. É a voz do povo, né? A gente sabe que tem um custo altíssimo, né, de produção, né? E o Brasil é o país que a gente tem que sustentar o governo, né? Carga tributária gigantesca. Faz ideia de quantos tributos o combustível paga? Faz ideia? Refinaria paga tributo, não paga? E a distribuidora não paga? Paga também. E a transportadora paga? Paga também. E o posto paga? Paga também. E a gente paga também. A grande queixa que eu falo aqui há anos é a seguinte: quando tem aumento, o impacto é imediato. Quando tem redução, é do passo da tartaruga. Tem que esperar o estoque acabar para chegar. É uma luta, é uma guerra. Agora, quando aumenta, meu amigo, seja lá o que for, é rapidinho. Independente do valor, pode ser de 5 centavos a 50 centavos. É rápido, é caceteiro. Na hora de baixar, pode ser 1 centavo. Vai esperar uma semana, duas semanas para baixar o valor. 6h22. Urgente. De segunda a sexta, às 8 da manhã, você fica bem informado no Balanço Geral. As principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo. Entrevistas, trânsito e, claro, a participação do ouvinte Sociedade. Balanço Geral, a voz do povo no rádio. De segunda a sexta, às 8 da manhã. Sociedade, há 100 anos, contando e fazendo história. Papo Previdenciário. Olá, amigos, tudo bem? A questão de hoje foi enviada por Jurandir. Doutor Ed, como é que funciona a aposentadoria especial dos vigilantes? Oi, Jurandir, a aposentadoria especial dos vigilantes, ela está aí num conflito lá no STF, porque tem a questão da arma de fogo, mas os vigilantes, até determinada época, tinham garantido a sua aposentadoria especial. Depois de um tempo, foi pro STF essa discussão de se o vigilante, para ter aposentadoria especial, precisa ter arma de fogo ou não. Mas no meio dessa discussão, você pode ter direito sim à aposentadoria especial por ser vigilante. Você vai precisar pegar documentações na sua empresa, como o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, e o LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. De posse desses documentos, procure um profissional habilitado para ele avaliar o quanto do seu trabalho como vigilante ele já pode enquadrar como especial. E olha, se você já é aposentado como vigilante, você tem o prazo de 10 anos para recuperar as perdas da sua aposentadoria. Você pode consertar a concessão da sua aposentadoria, ok? Então não fica parado, procura um profissional de sua confiança para tirar todas as dúvidas e ter um benefício com maior valor. Acabamos de ouvir o professor e advogado Ed Parrish. Ele é mestre em Direito Público e sócio do Parrish Zenandro Advogados, um escritório especializado em causas contra o INSS e Previdência para Servidores Públicos. Eu sou o Rogério Alves e este foi o Papo Previdenciário. Um grande abraço e até a próxima. Papo Previdenciário. Sintomas de visão nebulosa, visão dupla, dificuldade para ler ou sensibilidade à luz, você pode estar desenvolvendo catarata. Participe do mutirão da Alclean Hospital de Olhos no dia 11 de junho e faça sua catarata pelo SUS. Não precisa agendar. Dia 6 de junho, a partir das 7 da manhã. Os documentos necessários são RG original, CPF e cartão do SUS. Estamos atendendo no Largo da Lapinha, na Liberdade. Mais informações 7138777889 ou pelo WhatsApp 7121077888. Diretor técnico, Dr. Roberto da Silva Muniz, CRM 9169. A força do agronegócio baiano se encontra no Bahia Farm Show, de 9 a 14 de junho, em Luiz Eduardo Magalhães, um dos maiores eventos do setor no Brasil. E quem acompanha tudo de perto é a Rádio Sociedade da Bahia, com uma cobertura jornalística completa, direto do oeste do estado. Entrevistas, informações ao vivo e os bastidores da feira com a credibilidade de quem é a voz da Bahia. Rádio Sociedade da Bahia, onde o agro e a informação se encontram. Oferecimento, Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, cultivando o futuro. Mais energia para o seu dia, Neo Energia Coelba, mais por você. Agora na Bahia, 6:26. Urgente. Adelson Carvalho. 6:26, ouvinte Sociedade, pulou 6:27 na Bahia. Trânsito em Salvador, como anda ou não? Uma chuvinha comportada aí na madrugada. Atenção, atenção, Thiago Costa, bom dia. Sociedade, o trânsito em tempo real. Oi, Adelson, bom dia para você, bom dia para o ouvinte Sociedade, um excelente dia para gente. Pois é, choveu agora há pouco ali na paralela, em direção à rodoviária, e já tem tráfego bem carregado, mas por enquanto não tem congestionamento. Mas faça um alerta, porque a visibilidade está bem comprometida por lá, tem pontos com acúmulo de água, então trafegue com atenção redobrada. Ainda é um bom caminho para quem está saindo de São Cristóvão, Mussurunga, indo para o Miolo Empresarial, lá para a Cidade Baixa. A BR-324, em direção ao interior do estado, tem trecho de retenção entre a Jaqueira do Carneiro e o Porto Seco Pirajá. Quem estiver saindo agora da CM Guatemi do caminho das Árvores indo para Cajazeiras, melhor seguir pela paralela e depois completar o caminho pela Avenida 29 de Março. Consórcio de carro ou imóvel, sem juros, com planejamento e no seu tempo. Simule em bracom.com.br. Volto contigo, Adelson. Pronto, tá aí então, trânsito na capital baiana, o trânsito em Salvador, bate volta para o São João no interior, tem diversos valores aí, né? Depende também da distância que fica a cidade, a distância aí para chegar na cidade. Inclusive o prefeito de Jequié, o prefeito Zé Cocá, que esteve comigo aqui essa semana, ele falou, né, que Jequié vai receber muitas e muitas caravanas, a turma do Bate Volta, de Vitória da Conquista, de Barra da Estiva, de Tanhaçu, de Ituaçu. Como é, rapaz? É, de Maracás, vai muita gente para lá, viu? Vai muita gente. O prefeito de Vera Cruz, o senhor Igor Pinho, pede que o governo dê atenção para outros problemas da cidade, que a cidade tem outros problemas, não tem só a espera da ponte. A ponte, a previsão agora é para 6 anos. Eu lembro de João Leão dizendo que a ponte ia começar em 2021. Tem aí João Leão dizendo, a ponte bonitão, um ano de estudo, em 2021 começam as primeiras estacas. É, as primeiras. Aí eu perguntei, quando é que a gente vai encontrar o primeiro operário lá, com aquela farda, né? Devidamente protegido, com EPI. Quando é que vai começar? Logo, logo. Começa por lá ou por cá? E o prefeito falou, cadê? Bota o prefeito no ar aqui. Aqui. O governo olha para uma promessa de futuro sem sequer se preocupar com o presente, as necessidades do presente de nossa cidade. Veja que nós temos 5 meses de gestão. Solicitei audiência com o governador, sequer fui atendido, sequer obtive resposta. Nós apresentamos uma série de projetos, de ações que Veracruz precisa, coisas básicas como as estradas vicinais de Matarandiba, de Baiacu. A questão do abastecimento de água, saneamento básico, o hospital, nós precisamos da UTI, do hospital tão prometida, a UTI do Hospital Geral de Itaparica. Nós que apresentamos também outras ações estruturantes, obras estruturantes para a nossa cidade, sequer tivemos respostas concretas da possibilidade de execução, sequer tivemos a oportunidade de sermos chamados para o diálogo. Aí a gente vê o governador anunciar que daqui a 12 meses vai começar as obras da ponte. Nós não somos contra a ponte, pelo contrário, nós somos a favor da ponte, mas nós queremos que as nossas necessidades sejam atendidas de imediato, governador. Não dá para se falar em ponte sem antes atender as reais necessidades de nossa cidade, que será a principal cidade impactada pelos efeitos dessa construção. A gente apela realmente para sua sensibilidade, a gente quer que o governo entenda isso, que nós, né, tanto o prefeito quanto os vereadores, nós somos eleitos pelo povo, nós temos representatividade para dialogar. Não adianta vir com faz de conta dizer que está dialogando com a população, diretamente com a população, sem dialogar com seus representantes. Isso é uma falta de respeito à democracia. Veja que isso encontra raízes muito mais profundas. A gente entende que isso também, como eu falei, é uma falta de respeito com a democracia. Não entender que do lado de cá tem gente, do lado de cá tem representantes, que a gente não vai aceitar que a ponte passe por cima da dignidade do nosso povo. A gente precisa que o governo, de uma vez por todas, entenda isso, né? Nós temos compromisso com os interesses da população e a população de Veracruz não será atropelada por decisões unilaterais. Nós seguimos firmes, cobrando transparência, seriedade, realizações e compromisso real com as verdadeiras necessidades do nosso povo. E cobramos isso com respeito. Pronto, aí. O senhor prefeito Igor Pinho, da cidade de Veracruz, Bahia, né? Ele diz aí que já tentou audiência com o governador e sequer teve um retorno, viu? Infelizmente, a gente viu o governo olhar para uma promessa de futuro que ele disse sem aí sequer se preocupar com o presente, as necessidades do presente de nossa cidade. Veja que nós temos 5 meses de gestão. Solicitei audiência com o governador, sequer fui atendido, sequer obtive resposta. Nós apresentamos uma série de... Não teve resposta, é o que diz aí o senhor prefeito de Veracruz, Igor Pinho, tá? Aqui. Olá, Adelson, bom dia. Bom dia, Jesus. Adelson, sexta-feira, Dia Internacional das Vozes, e vem junto com o quinto dia útil, viu? Vai ser uma bagaceira. É verdade, é verdade. Ô Adelson, fala, amigo. Bom dia. Fala, ô Adelson, você vê que tem CPI do fake news, né? E quem mais comete fake news é o próprio político. É os próprios. Ei, Brasilzão! Pois é. CPI de fake news. CPI de fake news. É uma piada esse Brasil, né, irmão? É uma piada esse Brasil, é uma piada. O cara foi contar uma piada, tá todo barreado aí. Foi contar uma piada, tá todo barreado. Como condenado, é, rapaz? Tem que pagar milhões, vai preso. É o país da decência esse nosso país, né? É o país da decência, país da vergonha esse país. Aí está largado, mano. País do faz de contas. Outro escárnio na Bahia que chamou a atenção do Brasil. Um ex-detento que foi nomeado para a secretaria que cuida de detentos. Aqui o Correio traz pressão. Jerônimo recua e exonera ex-detento nomeado para chefiar presídio em Salvador. Aqui, ó. Uma notícia que ganhou repercussão nacional. Uma repercussão nacional. Essa nomeação. Mas a cascaça me pegou e a barra agora é meu lugar. O Correio de hoje, sexta-feira, dia 6 de junho, traz aqui a seguinte informação. Governo Jerônimo exonera ex-detento após pressão, né? Aqui, ó. A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, SEAP, informou que a nomeação de Sátiro Cerqueira Júnior ao cargo de diretor do Presídio de Salvador foi tornada sem efeito na edição da quinta-feira ontem, portanto, dia 5 do Diário Oficial do Estado. A nomeação de Sátiro, que responde em liberdade por uma acusação de tentativa de homicídio e já esteve preso no presídio, no próprio presídio Salvador, foi criticada por servidores penitenciários e contestada pelo deputado estadual Leandro de Jesus do PL, que trouxe à tona essa informação. Para o parlamentar, que ingressou na justiça contra o ato, a nomeação era ilegal, já que o cargo exige, entre aspas, idoneidade moral, incluindo boa reputação e ausência de antecedentes criminais. Funcionário da CEAP desde 2015, o homem foi nomeado ao cargo que tem salário de R$11 mil. A nomeação ocorreu no dia 29 de maio. A Associação dos Agentes Socioeducadores e Monitores Penitenciários emitiu uma nota de repúdio, classificando a decisão do governo Jerônimo Rodrigues, do PT, como, entre aspas, um desrespeito inaceitável aos servidores da segurança pública do Estado. A mesma associação diz que a nomeação teria aí os, entre aspas, princípios da moralidade e impessoalidade, e representa, entre aspas, também uma afronta direta à categoria e à população da Bahia. O que diz aqui o jornal é que o senhor Sátiro foi preso em flagrante em 2019, após, segundo aqui o jornal, atirar em um vizinho durante uma discussão por causa do volume alto de uma música. O Ministério Público enquadrou o caso como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Ele cumpriu prisão preventiva no presídio de Salvador até receber alvará de soltura e responder aí pelo crime em liberdade. A Lei de Execução Penal 7.210 de 1984 estabelece como requisito para a função de diretor de presídio idoneidade moral, incluindo boa reputação e ausência de antecedentes criminais. A nomeação de Sátiro ocorre em meio a uma crise no sistema prisional baiano. Recentemente, o governo federal interveio no conjunto penal de Eunápolis, após fugas em massa e denúncias de falhas na segurança. Vale lembrar que a CEAP, querendo, pode emitir uma nota aqui exclusivamente para o nosso programa, para a nossa Rádio Sociedade da Bahia. O mesmo eu digo aí para o senhor Sátiro, né? Querendo, é só mandar aqui pra gente uma nota com relação aí à indicação e posteriormente à exoneração dele do cargo de diretor do presídio Salvador. Aqui, deixa o povo falar com a gente aqui. Deixa o povo. Atenção, Gleidson tá indo para Luiz Eduardo Magalhães também? Gleidson Tavares? Não? Não? Aqui? Ô Adelson, novamente bom dia. Você vai ser avô, Adelcinho vai ser pai e essa ponte não sai. Mas será possível? Mas será possível? Olha, eu sempre fui um entusiasta da ponte e acreditei na ponte. Eu tinha até uma fala de João Leão aí que ele citava: você, bonitão, é o único. Ele dizia que dentro do governo tinha gente que era contra. Como é, rapaz? Tinha gente que era contra. Então, João Leão, ele citou aqui, porque eu não conhecia até hoje, viu, Gleidson, um político do Estado, né, de todos que falaram da ponte, de todos que já falaram da ponte, o que passou mais entusiasmo, mais coragem, e que parecia que realmente a ponte ia surgir, foi João Leão, não foi não? Foi ele. Ele fez a gente acreditar que a ponte realmente seria possível. Inclusive, ele manda um recado que viralizou na Bahia e no Brasil. Não venda, você que tem sua casa. Aí, ó, o recado de Rui Costa. Quem tem seu terreno aí, na ilha de Taparica, aí, não venda. Aí. Não faça essa bobagem. Quem abandonou a casa por lá? Não venda. Não venda. Não venda, deixe guardada. A ponte, daqui a um ano nós vamos começar a construção, bater as primeiras estacas, no mês de janeiro. Janeiro de 2021. Daqui a um ano de novo. 5 anos de construção. 5 anos. 4 anos, 1 ano de planejamento e 4 anos de construção. Doutor João Leão. Pronto, tá aí. Daqui a um ano. O anúncio de ontem foi de novo. Daqui a um ano. Né? Parece que João Leão tá falando hoje. Graças a Deus que tem a data aí, não tem? Ele fala, 2021. Que fica parecendo que João Leão mandou essa mensagem pra mim. Não, isso aí 2020. Essa fala dele, ele diz aí, daqui um ano, 2021, então, a fala dele foi em 2020. Foi em 2020 a fala dele. Né? E João Leão fez todo mundo acreditar na ponte. Fazer o quê? Né? Até porque eu sou um torcedor do crescimento econômico do meu estado, do nosso estado da Bahia. Eu sou um ferrenho torcedor, né? Um entusiasta do meu estado, sou sim, com todos os defeitos. Eu quero meu estado grande, meu estado produtivo, gerando emprego e renda, né? Rui Costa era governador e quando surgiam as notícias nos jornais, aqui na Rádio Sociedade, ele resolveu mandar um recado para toda a turma aí. Eu sei que tem umas aves agorentas aí. Tem gente que deve estar acendendo vela. Não é para Deus, porque Deus sempre quer coisa boa pro povo. Mas tem gente que deve estar fazendo desejo. Talvez, ó, o que é isso aqui? É dor de cotovelo. Tem gente que fica publicando todo dia. E é sempre no mesmo jornal. E é sempre no mesmo site. E depois bota nos grupos de zap. Fake news. Notícia falsa. Sobre a ponte Salvador Itaparica. Então, podem botar gelo, podem botar gelol, cuidar da dor de cotovelo de vocês, porque a ponte vai sair. Pronto, tá aí. A ponte vai sair. Enquanto a vida é esperança, 6h44. Urgente. By Night. Os maiores hits das pistas estão aqui. A Sociedade transforma sua noite em uma pista de dança. E as suas noites de sábado agora são mais quentes. By Night. Todos os sábados às 7 da noite aqui na sua Sociedade. O que é mais economia para você? Pro Kivid é ter descontos de até 70% em consultas e exames e ainda sem carência, viu? Conheça o Kivid em passaportedesaúde.com.br. Ligue ou mande um zap para 71-3345-8210 e economize em dinheiro, não em saúde. Kivid, seu passaporte de saúde. A vencedora da categoria Agência de Publicidade do Ano do 28º Prêmio Ademi é a Nibis. Prêmio Ademi, conquistas que transformam. Em maio, o Boi Preto completa 26 anos. E para comemorar uma oportunidade única de viver o Boi Preto, a partir deste mês, aproveite o jantar por apenas R$ 149,90. De segunda a domingo, das 19 às 11h30 da noite. Exceto Dia dos Namorados. Saboreie 23 cortes nobres, culinária japonesa, pratos quentes com frutos do mar e um buffet de saladas impecável. E para harmonizar, 220 rótulos de vinhos selecionados. Boi Preto, há 26 anos servindo excelência como você merece. Alô, meu povo! Já começou o São João da Sociedade. Terças e quintas, a partir das 2 da tarde, Matheus Lucena faz a festa ao vivo do Shopping Piedade. Venha sentir o clima do melhor São João de Salvador. Anote aí, hein? Terças e quintas, às 2 da tarde, no Shopping Piedade. São João e Alegria é na Sociedade da Bahia. Namorados e São João no Shopping Piedade é tradição. Sabe aquela companhia que te atualiza, anima o seu dia e melhora o seu astral? Seja no carro, no metrô, no busão, no conforto do seu lar ou na rotina do trabalho, a Sociedade agrega leveza com muito conteúdo para você. Aqui você ouve sua música favorita, acompanha seu time do coração, além de se manter bem informado com os melhores profissionais de jornalismo do Rádio Baiano. Sintonize com a gente, FM 102,5, AM 740, mas também você pode acompanhar pelos nossos canais de streaming, através do aplicativo Sociedade Play ou pelo youtube.com/Rádio Sociedade da Bahia. Aproveita e se inscreve. Rádio Sociedade, a melhor companhia do baiano em todas as horas, em todo lugar. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Também. Ô, bom dia, Deus Cavalho, prefeito de Veracruz. Foi sensato, correto. A cidade está preparada para isso, tem estrutura para receber um fluxo de carros, de carretas, de caminhões, de ônibus, atravessar a cidade e os impactos gigantescos de tudo isso aí. É preciso preparar quando vai surgir um grande supermercado, né? Não é isso? Vai surgir um grande supermercado, vamos botar aqui, na rotatória de Paripe. É só o mercado? Não. As vias precisam ser transformadas. Ah, vai haver a necessidade de uma passarela? Vai construir. Aqui no Cidade Jardim foi um exemplo disso aí, né? Com a chegada ali do mercado, na saída do Cidade Jardim, teve um impacto ali, não foi, Gleitson? Teve um impacto ali. E com um detalhe, a prefeitura, para liberar o alvará de construção, o que é que ela faz? Ela chega para a empresa que tem interesse em construir e diz: bom, para liberar o alvará, você vai ter que fazer essas vias novas aqui. Até a passarela. Vai ter que ter uma passarela aqui. Vai tirar a sinaleira, então vai ter que botar a passarela. Quem é que vai bancar isso aí? É a prefeitura? Não. É o empresário que está trazendo o mercado. Entendeu? Então ele precisa bancar aquela obra para instalar o supermercado dele e não gerar confusão na área. Imagine o impacto disso. Então não pensa só na geração de emprego, tem que pensar também no entorno. E o que o prefeito de Veracruz disse aí, o senhor Igor Pinho, ele está certíssimo, né? Porque vai surgir a ponte? Sim, e aí? E o fluxo de veículos, incluindo veículos que vão estar envolvidos na construção da ponte, né? Os maquinários que vão estar envolvidos na construção da ponte Salvador Itaparica. Aqui agora a gente vai falar de uma outra ponte. O assunto agora muda de ponte para ponte. A ponte agora é lá de Itapebi, uma ponte importantíssima que liga Bahia a Minas Gerais, extremo sul do estado. O pessoal está sofrendo muito pela estrada da Veracel, terrível, né? Tem carreteiro tendo que dar uma volta de 200 e tantos quilômetros. Isso é avisado quando chega lá. Tá terrível. Aí, Ministério dos Transportes, né, resolveu fazer o seguinte: realizou um estudo e entendeu que pode liberar o tráfego de veículos pequenos. Tomara que seja isso mesmo. Porque depois que aquela ponte desabou lá entre Maranhão e Tocantins, espero que o Brasil tenha acordado, né, para esse tipo de tragédia. E olha que uma ponte é feita para durar 50 anos, amigo. Ponte não é feita para durar 5 anos, 6 anos, né? Uma ponte, ela é construída para durar 50 anos. Mas é necessário ter o quê? O período de reparo, de manutenção. Todo mundo sabe disso. Essa ponte está preparada mesmo? Está preparada para receber veículos pequenos? O governador Jerônimo Rodrigues falou aí desse assunto, que também é noticiário no Brasil inteiro. Todo mundo está comentando, porque o carreteiro chega lá, não consegue trafegar e grava um vídeo e bota na rede social dele. É por isso que a rede social, né, tá incomodando tanto governantes, está incomodando tanto o presidente da República, né? Rede social incomoda tanto, porque o povo está reclamando, amigo. O político fala uma coisa hoje, amanhã ele pensa que esqueceu. Ele pode fingir que esqueceu, mas o povo vai relembrar ele, que a rede social tá aí para relembrar. Aí pega arco. Não precisa, não é para xingar ninguém, sou contra, não xingue, tá? Não queira detonar a imagem de ninguém com isso. É só relembrar. Governador, o senhor tá lembrado que o senhor prometeu a ponte Salvador Itaparica lá ainda? O senhor, ministro, o senhor tá lembrado? Pronto, isso incomoda. Isso incomoda. Incomoda. O presidente faz uma promessa, quando ele volta: presidente, cadê aquela promessa que o senhor fez? Aí incomoda. É isso que está incomodando. Fala, governador. E aí? E a ponte? A primeira situação que a gente faz é a segurança da vida das pessoas. Quando se notificou que haveria risco de uma ponte daquele porte, daquela importância, vir abaixo, de imediato a preocupação nossa foi concordar que a postura do Ministério fosse isolar a ponte, medir a situação de capacidade de peso da ponte e, na sequência, ver o que fazer. É isso que a área técnica está fazendo. O fato de já anunciar o ministro aqui que no dia 20 estará já liberando para veículos pequenos e leves já é um resultado do estudo de capacidade de peso dela. Eles farão mais uma ação técnica, que é tirar aquela capa de asfalto, de peso, o que, segundo o Ministério, reduzirá o peso sobre a ponte de quase 200 toneladas, o que possibilita deixar a ponte com capacidade de receber, na sequência, veículos com pesos maiores. Enquanto isso, nós estamos em parceria DENIT e a CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura, cuidando do desvio. E iniciamos ações concretas e firmes, mas com as chuvas acaba atrasando a vida, e vocês veem constantemente carros atolados, gerado pela conta das chuvas. Esperando que a gente possa ver a ponte ser liberada, solicitamos aqui se o ministro poderia fazer uma dedicação mais forte com sua equipe técnica da DENIT, para, ao invés do dia 20, seria 18, por conta do Corpus Christi. É claro que, como depender, nada de forçar a barra para não ter insegurança. A gente está falando aí de uma ponte importantíssima, né? Apesar de quem está em Salvador e vive em Salvador e cidades mais próximas, né, tem gente que não faz ideia, né, da importância dessa ponte. Mas é uma ponte, né, que liga dois estados, só para você ter uma ideia, né? Então, uma ponte que liga uma comunidade à outra, ela é importante, né? Toda ponte é importante, né? Toda ponte é importante. Até de uma maneira ilustrativa, né? Quando a gente vai citar no dia a dia, construa pontes, não é isso? Não construa muros, construa pontes. Então, toda ponte, ela tem a sua importância. E a gente tá falando do extremo sul da Bahia ligando a Minas Gerais. Então é preciso, é o que o governador disse aí, né? É preciso ter responsabilidade, a gente não está aqui forçando a barra, coisa nenhuma, até porque quem decide isso é o Ministério dos Transportes. O senhor ministro Renan Filho esteve ontem com esse assunto aí com o governador, tá? Tomara que chegue de fato aí a essa conclusão. O governador traz essa informação aí que uma capa que tem lá tem 200 toneladas. Mas essa capa não é necessária? Essa capa pode ser retirada? Essa capa de 200 toneladas de peso? Ele fala aí, uma capa de 200 toneladas, capa asfáltica, né? Acho que é aquela coisa, né, de ir jogando asfalto, vem asfalto, joga mais asfalto, aí vai. Chega a 200 toneladas, ele fala aí, 200 toneladas de peso sobre essa ponte. Cássio Cardoso, chega agora, e o fim de semana promete, né, Cássio Cardoso aí, promete, hein? Então já, Cássio Cardoso, porque temos aí Marcelo Gama, ele chega aí com Vita Vigor 3.0, atenção, Marcelo Gama, Vita Vigor 3.0 aí, Dona Carmelita, tá ligada na gente, ela tá lá se preparando pro São João de Amargosa, Dona Carmelita disse que falou para as vizinhas do Vita Vigor 3.0, disse que as vizinhas agora estão botando até nos grupos de zap aí, viu? Ela agora virou também, sabe o quê? Conselheira, mandando mensagem. Tem outra amiga dela, Dona Margarida, também, que tá mandando mensagens aí. Tá maior euforia no grupo de zap aí, viu, Marcelo Gama? Bom dia. Bom dia, grande Adelso Carvalho, ouvintes do Sociedade Urgente. Que coisa boa, né? Coisa boa, estamos aí resolvendo a vida de muitos casais. E a Dona Carmelita aí, é isso aí, Dona Carmelita. Espalha o que é bom, porque o Vita Vigor é bom. Aliás, Adelso, muitos homens ligam e ligam querendo saber o que eu faço, porque eu não estou tendo bom desempenho sexual. É uma situação, né, Adelso, que abala o nosso emocional. Amigo ouvinte, você que está nos ouvindo nesta manhã de sexta-feira, quantas vezes isso já aconteceu com você, hein? Quantas vezes? Gente, sabe de uma coisa? Isso é mais comum do que nós imaginamos. O corpo, por algum motivo, né, Adelso, para de liberar a testosterona e dá nisso. Você deixa, de repente, a sua companheira ver navios. Lembra aquele termo, ver navios? Mas olha, a Dona Carmelita está espalhando, por quê? Porque com certeza ela resolveu a vida íntima do casal. Gente, Vita Vigor é isso. Selênio, que é o indutor natural de hormônios, e o homem com hormônio é o homem cheio de libido, cheio de desejo. Tem arginina, que abre os canais das veias na região masculina. Isso leva o homem a ter uma sensação de mais volume, a ter uma segurança durante o namoro. Gente, Vita Vigor realmente recupera a masculinidade. E recuperando a masculinidade, o casal fica completo. Aliás, hoje, Adelso, eu vou mandar o Vita Vigor numa oferta imperdível, amigo ouvinte, oferta de final de semana. Você vai ligar agora no 0800-016-1111, olha só, 0800-016-1111, tá? Ligando, falando que me ouviu aqui com a Adelso, olha o que eu vou fazer, nem a Dona Carmelita teve essa promoção, gente, 75% de desconto no kit do Vita Vigor. Não precisa pagar à vista não, Adelso, pode parcelar quantas vezes ficar bom para você. E se ligar agora no 0800-016-1111, 0800-016-1111, leva o Eros Gold de mulher. Esse eu mandei para a Dona Carmelita. Ela recebeu o Vita Vigor do esposo e mais o Eros Gold da mulher. Aumenta a libido e melhora também, gente, a questão da menopausa, TPM, né? 0800-016-1111, 0800-016-1111, Adelso. Dona Carmelita sabe das coisas, meu amigo. Dona Carmelita e Dona Margarida, e aí vai, né? A turma toda aí tá bem empolgada aí, que bom. Aqui? Bom dia, Adelso, bom dia ouvintes. Jackson Carvalho de Simões Filho, parabéns pela matéria, viu, Adelso, na TV, muito legal, um bom final de semana, que Deus abençoe. Que legal. E que governo é esse, rapaz? Só prometendo e nada se cumpre, misericórdia, viu? A partir de hoje, eu já mostrei um trechinho, né? Vou contar a história de seu Amando Caboclo. Um vaqueiro de 92 anos, que ninguém na TV acreditou que ele tem 92 anos. Sério? Esse homem tem no máximo 70 anos. 92 anos. É. Bom dia, Adelso Carvalho. Bom dia, aqui é Neném Segurança de Santa Luzia. Adelso Carvalho, eu acompanho você nas redes sociais. E que matéria bonita você com aquele rapaz em Serrinha com os bode. Até o bode lhe cheirou no cangote. Foi. Um abraço do bode. Mas aquele dali ainda tá cheiroso, porque ele tem 10 meses. Não tem ainda o ranço, não. É, foi lá com o Rubão, lá em Serrinha, Bahia, exatamente. E eu vou mostrar. Você viu? Você viu um trechinho da história de seu Amando Caboclo? 72 anos é o que a turma disse que ele tem. Não, tem, bote mais 20. Aí tem um disse, não, ele tem 65 anos. Ah, vai contando aí. Vai contando. 92 anos. Não sabe ler, não sabe escrever e sabe muito sobre a vida, a realidade da vida, tá? Agora, quem vem com a gente aí? Cássio Cardoso. Bola na rede. Oferecimento ITS, excelência em internet. Cássio Cardoso. Bom dia, Adelso, um abraço pra você, Cássio Cardoso aqui da equipe de esportes, chegando nessa sexta-feira. Após estreia da seleção brasileira sob o comando do Carlo Ancelotti. O Brasil foi a Guayaquil, no Equador, empatou em 0-0 com a seleção equatoriana. A seleção do Equador que tem a melhor defesa das eliminatórias sul-americanas, né? Tá em segundo lugar e acabou segurando ali a seleção brasileira. Não conseguiu também criar tanto, né? Foi um jogo bem com cara de 0-0, não dá para questionar não a justiça do placar. E a estreia de Ancelotti foi meio sossa, né? Porque foi um time sem inspiração, foi um time que correu muito, mas jogou pouco. Um time que teve um meio campo que não funcionou, com Casimiro, Gerson e Bruno Guimarães. Mesmo o Vini Júnior sendo treinado pelo Ancelotti também não fez um grande jogo. Foi realmente uma partida de estreia bem apagada, mas o resultado foi ok. O Brasil somou um ponto, se prepara agora para o jogo contra o Paraguai aqui no Brasil, lá em São Paulo, na Arena do Corinthians, na próxima terça-feira. E a gente espera, claro, que seja um jogo de melhor performance. Seleção brasileira em cena, foi mal em campo, mas é apenas início de trabalho. Copa do Nordeste também indo para pauta. Afinal de contas, amanhã, sábado, teremos Bahia e Náutico e outros 3 jogos definindo o grupo B. E aí vamos conhecer o chaveamento das quartas de final da Copa do Nordeste, que, por exemplo, tem um Vitória classificada, a Juazeirense entra em campo amanhã, mas já é eliminada. E a gente vai trazer todas as informações sobre a dupla Bavi. Vitória, que ontem teve o workshop do presidente Fábio Mota falando sobre a SAF do clube, qual seria o modelo ideal. E vamos ter também as informações do departamento médico. Vitória tem problemas novo, né? Jogador de ataque que sentiu lesão na coxa, deve ser desfalque pro jogo do Cruzeiro. Bahia se preparando para esse confronto contra o Náutico, então tem muito assunto pra gente comentar. Então isso, tem Bola na Rede 9:30 e 11:30 da manhã, Bola na Rede 3:30 e 5:30 da tarde, 12:00 tem Esporte Mais, 19:00 Bate-Bola. Vamos juntos, tem muito esporte durante a programação da Rádio Sociedade. Um grande abraço para você, Adelson, e um bom fim de semana para toda a sua audiência. Na rede. Oferecimento ITS, excelência em internet. Urgente. Se a Copa do Nordeste já é disputada, imagine o Brasileirão com 5 nordestinos presentes pela primeira vez na história. E a Sociedade entra em campo com a equipe show para levar o melhor do futebol até você. Ainda tem Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, eliminatórias, intermunicipal e muito mais. E você já sabe, futebol show é na Sociedade. No AM, FM, aplicativo Sociedade Play, Sociedade Online .com e no canal oficial no YouTube. Oferecimento Loja Online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. O que é mais tempo para você? Pro Kivid é poder usar o pronto atendimento online 24 horas e a teleconsulta sem perder tempo no trânsito ou em fila de espera. Conheça o Kivid em passaportedesaúde.com.br, ligue ou mande um zap para 71-3345-8210 e não perca mais tempo. Kivid, seu passaporte de saúde. para nossa gente da Bahia que a Embasa trabalha, seguindo a estratégia do governo do estado para levar água de qualidade para mais de 10 milhões de pessoas. Tem mais, 470 milhões de reais investidos na ampliação do tratamento de esgoto na capital e no interior. É saúde, é cuidado, é vida, é investimento com embasamento. Embasa e governo do estado. Por você, pela Bahia, pelo futuro. Atenção Bahia, a Irmãos Bonfim está de casa nova, agora no Bahia Techo Center, no bairro do Uruguai, com estacionamento próprio e uma loja completíssima para você. Lá você encontra camisas básicas a partir de R$7,55 e pode personalizar com bordado, sublimação e estamparia de altíssima qualidade. E tem mais, você pode comprar pela nossa loja virtual e receber rapidinho no conforto da sua casa. Irmãos Bonfim, tradição, qualidade e preços imbatíveis. É só ligar, sintonizar, pra me sentir bem, pra mudar o meu dia, em qualquer lugar, em casa, no carro, trabalho, no celular. É a melhor companhia, pelas ondas do rádio. O som que aquece os corações é da Bahia e dos baianos, colorido e embalando gerações. Rádio Sociedade da Bahia é minha cara, tem meu jeito e conhece muito bem. Rádio Sociedade da Bahia, meu amor, minha alegria, não te troco por ninguém. Rádio Sociedade da Bahia é minha cara, tem meu jeito, me conhece muito bem. Rádio Sociedade da Bahia, meu amor, minha alegria, não te troco por ninguém. Sociedade, Salvador, Bahia. Sabe aquela companhia que te atualiza, anima o seu dia e melhora o seu astral? Seja no carro, no metrô, no busão, no conforto do seu lar ou na rotina do trabalho, a Sociedade agrega leveza com muito conteúdo pra você. Aqui você ouve sua música favorita, acompanha seu time do coração, além de se manter bem informado com os melhores profissionais de jornalismo do Rádio Baiano. Sintonize com a gente, FM 102,5, AM 740, mas também você pode acompanhar pelos nossos canais de streaming, através do aplicativo Sociedade Play ou pelo youtube.com/Rádio Sociedade da Bahia. Aproveita e se inscreve. Rádio Sociedade, a melhor companhia do baiano em todas as horas, em todo lugar. Imagine por um momento uma viagem no tempo, onde cada segundo nos leva a um novo capítulo, uma nova história para contar. Desde os momentos épicos do futebol até os acontecimentos que marcaram a política e a cultura, a Rádio Sociedade tem sido a trilha sonora da vida de muitos. Uma voz que ecoa há décadas, imortalizando momentos únicos e especiais. É a rádio que nos conecta ao passado, ao presente e ao futuro. Sintonize e embarque conosco. Rádio Sociedade. Há 101 anos contando e fazendo a história da Bahia. ZYC 357, FM 102,5 MHz. ZYH 446, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia, no coração do baiano. Sociedade da Bahia. Estamos juntos e misturados. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. 7134-8630. Rádio Sociedade da Bahia. Salvador. Agora, na Bahia, 7:09. Urgente. Sociedade. Adelson Carvalho. Cajazeiras recebe amanhã mais uma edição do Balanço Geral nos bairros. Amanhã, hein? Cajazeiras, amanhã 7 de junho, vou estar lá com fé em Deus e com toda a equipe da Record Bahia. Aqui? Que é Adelson. Bom dia. Adelson, chegou metade do ano, os políticos começam a se movimentar, né? Pra 2026. Vai ser criança com catarro no colo, tomando café e água em copo de plástico, pisando em lama, pisando em fezes de cachorro, dizendo que isso vai melhorar, que vai fazer e acontecer. O povo tem que acordar, nós temos que acordar pra vida. Um abraço, Rick Robson Dias Dávila. Eu, meu caro amigo, seu Rick, aí em Dias Dávila, Bahia, né? É, Dias Dávila que tá precisando também de um choque de ordem, né? Muitas promessas que foram feitas. Seria interessante, né, se o povo, né, conseguisse lembrar das promessas feitas pelos prefeitos para reeleição, pelo candidato que não é prefeito ainda e quer chegar, né? Essas promessas, tente lembrar pelo menos de 3, 4, 5 promessas, né? Tente lembrar alguns deles você consegue facilmente. É óbvio que você vai dizer assim, Adelson Carvalho, mas é obrigado registrar lá no TRE, no TSE, na Justiça Eleitoral, as promessas de campanha. Mas tem aquelas promessas que não vão para o projeto do candidato. Tem promessas que não vão para o projeto dele, né? É a promessa que está ali na rua, é a promessa que o cara faz ali na esquina, né? Então não está lá no projeto central que vai para a Justiça Eleitoral, tá bom? Pode trazer o nosso entrevistado de hoje, já está aqui o nosso entrevistado. Olha, ouvinte sociedade, a melhor churrascaria da Bahia se chama Churrascaria Boi Preto. Churrascaria que eu e minha família frequentamos e você também pode. Você pode estar na Boi Preto, principalmente com essa grande oportunidade. Rodízio completo no jantar por apenas R$ 149,90. Exceto Dia dos Namorados. Mas os outros dias aí, em comemoração aos 26 anos da melhor churrascaria da Bahia, que é a Churrascaria Boi Preto, que fica lá no bairro da Boca do Rio, né? E então você pode aí, ó, reunir a família, amigos, né? A sua família, comemorar o Dia dos Namorados antecipadamente, né? Lá na Churrascaria Boi Preto, a melhor da Bahia. Agora são 7h14. Quem é que tá chegando agora para a nossa entrevista? Seu Wesley, é isso? Pode vir. Vamos à entrevista do dia, meu nobre Ramon. Sociedade Entrevista. Wesley Felinto, ele é do gabinete da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vai falar do lançamento da ferramenta Defesa Civil Alerta na Bahia. Aqui é Adelson Carvalho, o senhor é de Brasília, seu Wesley Felinto. Bom dia, tudo bem? Bom dia, doutora Adelson, tudo ótimo. Aqui, pode chegar mais pra frente aqui. Fique à vontade aqui, viu? Rádio Sociedade da Bahia, você está pisando no solo sagrado da comunicação baiana, Rádio Sociedade da Bahia, tá bom? Perfeito, e viemos trazer justamente essa ferramenta, né? A Defesa Civil Alerta, é uma ferramenta de alerta a desastres naturais, né? De riscos iminentes de desastres, e muito inovador porque hoje a gente já tem outros sistemas de alerta, por exemplo, como SMS, WhatsApp, mas são ferramentas que precisam de um cadastro, um prévio cadastro. O cidadão tem que mandar um pedido e se cadastrar. Se cadastrar. Essa ferramenta não, ela é inovadora nesse sentido. Mais democrática. Então. E ela não precisa, exato, ela não vai precisar de cadastro. Basta que aquela pessoa está dentro da poligonal que foi considerada como uma situação de risco, aquele celular, pelas antenas, ele vai acabar recebendo essa mensagem sonora e visual no seu celular, mesmo que o seu celular esteja no silencioso. Mesmo no silencioso. Exatamente. Porque interessante, hein? Exato. É um tipo de alerta à população que a gente utiliza somente em casos extremos e severos. Então a gente tem uns níveis de severidade de um desastre, se for um baixo, moderado, não é utilizada essa ferramenta, ela é utilizada outras ferramentas. Já no alerta, no Defesa Civil Alerta, que é utilizado pelo Cell Broadcast, ela é utilizada extremamente para os casos extremos e severos, ou seja, com risco iminente à vida da população. Salvador já tem, né, um sistema bem interessante, né, um sistema que acorda o povo com sirenes, com esse alerta que você falou aí, porém com cadastro, né, que é o SMS, né, ou seja, conseguiu avançar, só que agora o que está chegando é melhor, é ainda mais moderno, mais tecnológico. Com isso, Wesley, Salvador foi a cidade escolhida para esse lançamento? Na verdade, assim, é uma política que começamos a primeira fase agora, na primeira semana de abril, onde fizemos o treinamento à Defesa Civil do Estado da Bahia. E essa fase agora, que é o alerta demonstrativo, é bom ficar claro isso, Adelson, porque dia 14 é um alerta demonstrativo para que a população entenda que essa ferramenta está entrando em operação. E com isso foram escolhidos 4 municípios do estado da Bahia para esse alerta demonstrativo. Né? Então o município de Salvador é um deles, até por, né, a gente escolhemos junto com a Defesa Civil do Estado pela recorrência mesmo de desastres, desse tipo de evento, de desastres súbitos, de deslizamentos de terra e tudo. Mas também a gente tem outros municípios que vão estar nessa parte de demonstrativo. Essa pauta aqui eu vejo, Vitória da Conquista, Ilhéus e Santa Cruz Cabralha. Perfeito. Não é? Então, aí você circulou capital baiana, você vai para Ilhéus no sul do estado, Santa Cruz Cabralha no extremo sul da Bahia, Vitória da Conquista no sudoeste, né? Essas cidades foram escolhidas por quê? Por amostragem? Não, foi justamente, a gente olhou no banco de dados de desastres, os municípios que tinham maior recorrência e desses desastres súbitos com perdas de vidas. Agora, essa ferramenta, ela já funciona em Salvador? Não, ainda não. Não. Não. Por enquanto vai ser a Defesa Civil do Estado da Bahia que vai operacionalizar. Esse é o próximo passo que a Defesa Civil Estadual precisa executar. Ela vai agora capacitar os municípios para que os próprios municípios agora... Então possam... vem pelo Estado. Exato. Né? Estado. Porque como funciona? É uma ferramenta que a Defesa Civil entra lá e aí vai preenchendo as suas condicionantes lá. Olha, quantos milímetros de chuva... a proximidade disso, eu tenho um tempo de avisar com a população com maior de 6 horas, de 12 horas. Então eu vou preenchendo algumas condicionantes, vou preenchendo esse sistema que é o IDAP. E com isso, hoje quem vai estar habilitado, a Defesa Civil do Estado, ela tem essa capacidade de poder gerenciar essa tecnologia nova que é o Cell Broadcast. A gente quer que os próximos passos ele divulgue isso, essa comunicação para os demais municípios. Eu volto já, vou para o intervalo, né? E seu Wesley Felinto... Ele é assessor do gabinete da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, nosso entrevistado aqui, falando desse lançamento da ferramenta Defesa Civil Alerta na Bahia. Já temos esse equipamento em outro estado do Brasil? Exato. Ano passado começamos com a região sul e sudeste, fizemos a capacitação e em dezembro estou em operação. Né? Inclusive com sinais muito positivos, a população deu um feedback ótimo de 87% que gostaram, aprovaram a ferramenta, mas sul e sudeste já está em utilização. Eu volto já então, agora na Bahia 7:20. Urgente. De segunda a sexta, ao meio-dia, você tem um encontro marcado com a melhor resenha do Rádio Baiano. Esporte. No nosso bate-papo esportivo, a paixão que move o Brasil, o futebol. Notícias da dupla Bavi, as principais competições nacionais e internacionais e, claro, a seleção brasileira também é pauta. Aqui você também acompanha o esporte olímpico e o amador. Tudo isso com a participação do torcedor que não entra em campo, mas usa 10 e a faixa pra cornetar. Então não perca, às 12 em ponto, Esporte Mais, a jogada certa na sua rádio preferida. É mais que esporte, é Esporte Mais. Oferecimento, loja online Pitu, acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Amigos ouvintes, 3 de cada 10 brasileiros sofrem com perda de potência sexual. E quando você falha na cama pela primeira vez, a insegurança assombra. Você quer muito fazer amor, mas tem medo de falhar novamente. E como voltar a ser um bom amante? simples de responder. Ligue 0800 016 1111 e peça o estimulante sexual Vita Vigor 3.0, líder de vendas no Brasil, porque ele é poderoso. Você começa a usar as cápsulas do Vita Vigor 3.0 e o bom desempenho na cama acontece. Mais testosterona, mais libido, ereção prolongada. Ligue agora e faça seu pedido. Tem desconto especial, brinde surpresa e frete gratuito para toda a Bahia. Use primeiro e pague aos poucos. 0800 016 1111 0800 016 1111 0800 016 1111. Prazer na cama é com Vita Vigor. Sintomas de visão nebulosa, visão dupla, dificuldade para ler ou sensibilidade à luz, você pode estar desenvolvendo catarata. Participe do mutirão da Alclean Hospital de Olhos no dia 11 de junho e faça sua catarata pelo SUS. Não precisa agendar. Dia 6 de junho, a partir das 7 da manhã. Os documentos necessários são RG original, CPF e cartão do SUS. Estamos atendendo no Largo da Lapinha, na Liberdade. Mais informações: 7138777889 ou pelo WhatsApp. WhatsApp 7121077888. Diretor técnico, Dr. Roberto da Silva Muniz, CRM 9169. Em maio, o Boi Preto completa 26 anos. E para comemorar uma oportunidade única de viver o Boi Preto, a partir deste mês, aproveite o jantar por apenas R$ 149,90, de segunda a domingo, das 19 às 11:30 da noite, exceto Dia dos Namorados. Saboreie 23 cortes nobres, culinária japonesa, pratos quentes com frutos do mar e um buffet de saladas impecável. E para harmonizar, 220 rótulos de vinhos selecionados. Boi Preto, há 26 anos servindo excelência como você merece. Agora na Bahia, 7:22. Urgente. Adelson Carvalho. Sua pergunta, ouvinte de sociedade, já tem pergunta aqui para o nosso entrevistado Wesley Felinto, assessor do gabinete da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Lançamento da ferramenta Defesa Civil Alerta na Bahia. Então esse lançamento, Wesley, acontece hoje aqui em Salvador. É, né? Na verdade, agora a gente está no momento de fazer a comunicação para a população. A população entender que ferramenta é essa e o que fazer quando chegar um alerta desse. O alerta demonstrativo está para o dia 14 de junho. 14 de junho.